Eu bravo! Vizinho chato, falou, faça um pouco barulho pra falar baixinho. Vizinho chato, que é fim de semana e quer dormir sossegadinho. Ameaçou que vai chamar a polícia, que amanhã tem missa, que já não evita, que isso só lhe irrita, todo mundo grita. Pera. Vou aumentar o volume pra lhe acalmar. Só pra lhe acalmar. Vou aumentar o volume pra lhe acalmar. O barulho vou aumentar o volume pra lhe acalmar.